10 ou 1477. Muito obrigado. Voo no 0 no 5, 19 decola, 10935, controle, bom voo. 10935, trabalho no 0 no 5. Decimal 6. Voo no 86, chamará, até. Controle Salvador, bom dia, Gol no 0 no 5. Bom dia, Gol no 0 no 5, contato radar, suba para nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. 360 subindo, após 2000, pro de ledo, Gol no 0 no 5. Taxi Gol no 260, 159 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. 159 no POB, Índia Alfa, 1862, ponto espera, bom voo. Índia Alfa, 1862, ponto espera. Opa, estou no 7. 7, prossegue. Acionado com 4 a bordo, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, na hotel chame a torre para cruzamento da pista. O ajuste é 1017, modifique sua saída, a saída coral. Cliente, na hotel chamando a torre, cruzamento a torre, e a saída modificou para coral. Controle Salvador, bom dia, azul 4060, informação November, cruza 1060 para 1060. Bom dia, azul 4060, acione identificação na proa de TAP, desça para nível 050, QNH no 017, após prossiga a via para 2000 pés, o azul 4060 liberada restrições de velocidade, azul 4060. 4060, ciente, descendo para 050 na proa de ITAP. Depois desce via, liberado as restrições, ligado. Informa que a cliente está acomodada, que está passando mal, está acomodada na última fileira da aeronave. E já coordenei com a companhia também para colocar uma escada na porta traseira para facilitar o atendimento, tá? Controle Cente, azul 4060. Controle Salvador, muito bom dia, 5220 da Trip, descida para o 160, conforme autorizado pelo Recife. Trip 5220, acione identificação na proa de Amã, desça para 3000 pés, QNH no 017. Acionou a identidade na proa de Amã, descendo para 3000, 5220, da Sente da November. Considerem o solo aos 2-3, foi construído no quarto ângulo de Bravo. Solo é o Papa Romeu, também de Bravo. Tango em Bravo, professor. Tá no pátio 4, já acionado. No percurso de entrões de corredor Axé, Carol da Barra, Santos Pérez. Esse é qual o número desse voo? Esse é o número 4. Gente, um minutinho. Antes da Alfa, agora no 477. 477, prossegue Portão 1. Portão 1. Estou seguindo via Índia, pode ser? Pro Portão 1? Atenção, é decolada cabeceira ou a partir da interseção? Cabeceira. Sente então, passou no 7, tem nível cruzamento, pista no 028, após táxi via Alfa, reporte antes táxi e Juliette, mantendo essa frequência. Uno 260, decolado 24, Uno 9, decimal 35, ao controle, bom voo. 95, 260. Passou no 7, até o ponto de espera na minha escuta, o time entrou no 0 no 7. Trip 5220, isso é redução para 2209, o trip 5220. Reduzindo para 220, o 5220 da trip. 3895, November, confere, aguarde conta, Guarulhos. É aqui. Termo Índia Bravo, qual é o BLB? BLB 04, bota. Cruzado, voo local, corredor Axé, controle 1935, aciona 0163. Agora acessa 1935, 0163, eu tô em Bravo. Bravo, correto. Bata a bordo, decolagem da 17, chame torre, 1862. 1862, camarada. Azul 4235, POB 97. 97 alterna Campinas com 3h30 de autonomia para o táxi. 97, táxi Juliette Alfa, 18,6, ponto espera. Juliette Alfa, 18,6, ponto espera, 4235, boa. Índia Bravo, reporte para o táxi. Acionado pronto para iniciar. Afirmativo então, reporte no linha de parada. Ponto de espera, altímetro 1-0, 1-7. Linha de parada, camarada, Índia Bravo. 25220, número 2. 2895, copo. Prossiga, senhor. Só confirmando qual a rota que o senhor tem na sua navegação. Por aqui, é Salvador Leda, direto, Crate via Upezulu 1-4, Groove Upezulu 1-6, Belo Horizonte, Trivia, Peruísque 58, Poços. Gente, só um minutinho. Ok. 0-1-5, chame centro Recife em 1-2-8, decimal 8, alterno 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-8, 8, bom dia. Bom dia. Um 7 na escuta. Onze 9, decimal 35, bom voo, até a volta. Até a volta. Autorizado Guarulhos 3-4, decolagem da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa Crate, controle 1935, transponder 5105, em Crate, o senhor intercepta a sua rota. Ciente 340, decolada 1-0, curva direita da El, Leda, Leda, Crate. Após interceptar o plano de voo. 1935 ao controle, aciona 5105. Ponto de espera pronto. Afirmativo azul 4235, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 200 graus com 099. Azul 4235. Ali decola, 4235. Para mau espaçamento com a aeronave 37, Intercept o localizador curvando à direita para 145, trip 5220. Direita 145 para interceptar o localizador, trip 5220. Trip 5220, desça para 2000 pés. Para 2000, 5220. Ativo, pastor no 7 ali, mantém capixeira no 0. Azul 4235 aos 30, decola 119.35, eu controlo e bom voo. 435, boa, abraço. Pastor de Salvador, Azul 4235, decolou da El, Leda das suas coisas. Azul 4235, contato radar, suba para nível 360, autorizado pro de Leda. 4235, grato. Estabilizado em LS, Azul 4060. Azul 4060, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 180 agora, obrigado pela colaboração, bom dia. Bom dia. 5220 autorizado, final ILS, X-Way, pista 1-0. Estabilizado no localizador, 5220 da trip. Sente o trip 5220, aguarde para chamar a Torre Salvador. 5220. 80 graus com 0 nós. Reporte quando baixar a travada, guarda no pista livre. Azul 4060. Sente a patará. 7, decorado Salvador 32, o controle em 1 no 9, decimal 35, bom voo. Decimal 35, obrigado. Baixou travado, passou externo, azul 4060. Afirmativo, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no 0. Vento 190 graus, cono 0 nós, azul 4060. Livre pouso, azul 4060. Apenas para informação, a Infraero já confirmou que a equipe já está a posto no portão, previsto é o 09 do pátio 1. Ok, muito obrigado. Coordenei com a companhia aqui para desembarcar ela pela porta traseira, que ela está na parte traseira da aeronave, tá? Já coordenei para encostar uma escada lá na parte traseira, acho que ela vai ter condições de descer a escada. Afirmativo, também já informei a situação para a equipe da Infraero, ok? Para o médico se posicionar por trás, para pegar a passageira. Muitíssimo obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. Trip 5220, estabilizado no localizador, pistão no 0. Trip 5220, reporte passando externo, baixado travado, altímetro no 0, no 6. Portal externo, baixado travado, 5220, no 0, no 6, ajustado. Estou no 7 autorizado, proa de Coral. 7 autorizado, direto Coral, pastor no 7. Azul 4060, no solo 35, tem condições de livrar na Fox 7? Afirmativo. Livrando, chama o solo 121, no 19. 19. Solo Salvador, Azul 4060, livrou na Fox. 4060, táxi de Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Externo, baixou e travou, trip 5220. Trip 5220, tráfego avistado, atente a pássaros na curta final da 10. O vento 190 graus, cono 0 nós, altímetro 10, no meio agora, livre pouso, pista 10. Trip 5220. Cara atento, autorizado pouso, trip 5220. Quatro, dois, três, cinco, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. 28, decimal 8, alternando 33, decimal 25, Recife. 4235, azul, um abraço. Um abraço. Solo Salvador, TAM 3191, autorização Galeão, da November. Trip 5220, no solo 38. Livre à direita, chama o solo em 121, décimo 9. Na direita, 219, chamará o solo. Boa tarde. Alô, Salvador, muito bom dia. O 5220 da Trip livrou na Delta, na sua escuta. 220, táxi Alfa Kilo, parte 3, posição 612. Alfa Kilo, parte 3, 612 a posição, Trip 5220. Delta Bravo, abandonou 104. Tango Dia Bravo. Paulo, bom dia, o Gol 1777, está ciente da Oscar, para autorização, Porto Seguro 360. 777 agora 36, Porto Seguro, Oscar, confere. A gente está aguardando o Gol 1777. 3191, cópia. 3191, prossiga. Brisado Galeão 380, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto B9, intercepta sua rota. Controle 1935, transponder 5117. Autorizado Galeão, conforme 340, decola da 10, primeira curva direita, da Euleda, após B12, 11935, controle de saída 5117, ou transponder 3191. 3191, autorizado 380, e o fixo após Leda é BDEV. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. 380, fixa PDEV, 3191. Correto, reporte pronto. Reportará pronto, 3191. 1777, copia. Copia, 1777. 1777, autorizado Porto Seguro, nível 320, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda direto. Controle 1935, transponder 5111. Paciente, está autorizado 320 para Porto Seguro, roda com forma plano, decola da 10, curva direita, saída da El Leda. Controle 1935, transponder 5111, é o Gol 1777. 1777, correto, reporte pronto. Vai estar na pronta no 777. Estado do estado de Vitor Sul, vai com o Brode, Salvador, Tango, Dia Bravo. Gente, Tango, Dia Bravo, chame torre em 1 no 8 decimal 6. 1 no 8 6. Tango Índia Bravo, direto pátio 4, vento 190 graus, com 11 nós, altímetro no 0 no meia, reporta no solo controlado, pátio 4. Funcionando controlado, Tango Índia Bravo. O Tango 3191. Prossiga. Apenas um questionamento a respeito da nossa aerovia. Segundo o nosso plano de voo, foi solicitado da El Blast, Upper Zulu 1-4 até Barbacena, para chegada no Galeão. A nossa aerovia proposta foi Upper Zulu 1-4. Foi citado, prossiga via Mari para 2.000 pés do QNH 1-0 no meia. Está cobrindo a Ford Tassi via Mari 1-0 para 2.000 com 1-0 no meia. 31 no avião, na escuta? 31 no avião. É afirmativo. Confirmei aqui no sistema, realmente essa é a rota do senhor. Seu nível autorizado será o 34. A saída da Euleda, após Leda, voa Crate, intercepta a Zulu 14. Nível 340, da Euleda, Crate, intercepta a Zulu 14. Então, 31 no avião. Essa é a resposta para mim. Eu preparei. Serano 393, está em contato com o radar, 4 milhas após posição, Conde autorizado pro de Bonf para interceptar a chegada a Bonf, QNH10 no meia, desça para 4 mil pés, UFO Serano 393. Bravo no solo. 47, frequência livre. O Tanguinha Bravo para o solo. Agora nova cópia. Para o solo ou nova cópia? Galo, prossiga. Já estacionado no pátio 4, para uma nova decolagem. Mantém escuro. Câmara Bravo já estacionado no pátio 4, para uma nova decolagem. Tensões, corredor axé. Alô da Barra, centro histórico, retorno ao Salvador. Autorizado. Voo local, decolagem 17, 1935, 0163. Família Bravo, correto, qual PLB? PLB 04 no bote. 4 no PLB, chame a torre, seu nome é táxi. Vai na torre, semana.